Thank you. Papa Melos, Camargo, Yankee, autorizado por 7, vento 050 graus, 08 mais. Mike Tango, escala 228, confirme PAD. Fox Mike Tango, livre, autorizado da Quebec, livre na Quebec. Aguarde. Então, mantenha a posição, se o seu papai tem uma aeronave, deixa eu ligar. Agora está a Charlie em Eco, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte aliado. Ajuda 715, circulado aos 29, chame controle 120, pistão 8. Azul 2705. Azul Salvador, bom dia, Azul 2705, decola na Sambuna. Azul 2705, contato radar, para 320 Azul 2705. flight deck é possível três turbulências de Boeing 737 da Golf e pouso na 10. Autorizado, decolagem são 7-0-0-0 graus 08. Zero, só 6-4, liga direita, chama o solo, 1-2-1, de cima lá. Obrigado, uma forma. Carinho da Eco, decorado 35, autorizado cruzamento da 10 no ponto médio, reposto de banho. Charlie já é com voo e direto para o do forte, é mais diferente. Certo, para o do forte, mas é mais diferente, tá? Já. Autorizado com a direção da Laguna, deixa até 4.100, terminal 9012, controlada a restrição de altitude na posição exata. Carinha de Eco, chame controle em 1-2-0-8. Sim, 08. Controle de Salvador, cidade de Eco, corrida forte, meu bem. A prova baixa, carinha de Eco, uma pista frente de Glaucio, do Forte, o número 40, Forte, e está na subida. Está só tranquilo, cara, está autorizado. Carinha de Eco, autorizado, essa carta é 5.700, canal 9092. Quando o possível foi estimado para a próxima terminal era Caju e Pouso. O Charlie Jeff, para Caju, ao 1-2, 1-0. Ah, a terminada 3-1-2-1-0 e pouso 1-2-4-5. 2, vai para a parte de controle, 1, 2, 0, missão 8. 2, 0, 8, boa. Santana, boa tarde. Utilizado o cruzamento da ONU 7, após a 3, Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo, 1, 2, 1, de cima nós. Oscar Gold, Uniform, cruzo, crossing runway 17, after taxiway Quebec, Mike Lima, on taxiway Lima, contact ground, 11-9. 注意安装电视机内电池，该分时刻上班下。幺四四九，他正在给我上班，现在在上班休息。我还是没这个声音危险。我刚下班的这个时间，我还是没这个声音危险。 Bom dia, obrigado, aliás, ele colapsa com 0, vento 090 graus no segundo. 0020. 0, 5, no seu ponto certo. Uru 065, local 09, tem controle 1208. 208. Uniforme, maintain hold point. Salvador, uma voa, voo 2065, na Tango 1, cruza 1500. Voo 2065, contato radar na DKI, desculpa, e a saída Tango 1, para a medida voo 360. Tango 1, nível 360, voo 2065. Autorizado decolar de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1769, continua a transmissão, agora a utilização para todos. Era lá iniciando o colégio na pista.